Saúde é o tema. Olá, ouvinte das rádios Universitária 99.9 FM, Paulo Freire, e você também que está nos acompanhando no streaming da internet. A afasia é uma sequela proveniente de uma lesão cerebral que pode ocasionar problemas na fala e dificuldades de compreensão da linguagem verbal e também da escrita. Em 2021, o Ministério da Saúde registrou cerca de 4.800 ambulatoriais relacionados à afasia, mas a condição ainda não é comumente conhecida pela população. O Saúde é o tema de hoje e a gente vai conversar sobre as afasias. Eu sou Isabel Baez, estudante de jornalismo da UFPE, e lembro que essa edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e também nas plataformas de podcast. Participe dessa conversa ao vivo aqui no YouTube, envie sua pergunta e interaja com a gente. Nessa edição do Saúde é o Tema sobre afasias, vamos conversar com a fonoaudióloga e professora adjunta do Departamento de Fonoaudiologia da UFPE, Ana Cláudia de Carvalho Vieira. Ana, seja muito bem-vinda aqui para o Saúde é o Tema. Muito obrigada, Isabel. Bom dia a todos. Quero agradecer muito esse convite feito pela ULANE, né, pela Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia, pela Rádio Paulo Freire, por poder estar aqui participando desse podcast com vocês, Neurologia Descomplicada. Espero realmente poder contribuir, né, para essa informação, que é uma coisa que a gente se preocupa muito dentro da área da saúde, principalmente dentro dos distúrbios da comunicação, que é a minha praia, né, o meu objeto de estudo. Com certeza. Vocês querem que eu fale um pouquinho sobre as questões de afasia? Sim, okay. A gente está contando também com a participação da estudante de medicina da UFPE e membro da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia, Carla Bianca Leite, que vai fazer as perguntas junto comigo hoje. Carla, também sinta-se muito bem-vinda aqui ao Saúde é o Tema. Obrigada, Isabel. Ana, o que é que a gente pode caracterizar uma afasia? Veja, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que, na verdade, existem dois tipos de afasia, né? A afasia secundária a uma lesão neurológica, que ela é súbita, né? Ela vai acontecer de acordo com a lesão. E tem a afasia progressiva primária, que ela vai ser decorrente de uma doença degenerativa, certo, que vai acometer o paciente, que vai ser de forma progressiva. Então, vamos começar com a afasia, que é secundária a uma lesão neurológica, ok? Então, a afasia secundária a uma lesão neurológica pode ser pelo AVC, né, que é o mais conhecido, né, que é o acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico, que é, na verdade, o carro-chefe, né, quem traz mais causas de afasia. Mas ela pode ser decorrente de tumores cerebrais, pode ser decorrente de um traumatismo crânioencefálico também. Então, o que é que acontece? O paciente tem um AVC e aí ele pode, se for no hemisfério esquerdo, ele deve, possivelmente no hemisfério esquerdo, ele vai apresentar quadros de comprometimento da linguagem. Ele vai ficar com dificuldade ou de se expressar ou de compreender a linguagem falada ou escrita, certo? Então, a gente vê que tem vários tipos de afasia, né? Tem a afasia que realmente ele vai ficar com mais dificuldade de compreensão. Esse paciente, ele tem ele verbaliza muito, né? O que a gente diz, ele tem fluência no discurso, mas esse discurso pode ser sem nexo, né? Porque ele fala e às vezes não tem nem palavras mesmo que sejam inteligíveis, né? Que a gente chama da fala jargonada. Ou ele pode ter o comprometimento maior da expressão, que ele tem uma supressão desse discurso, né? Ele praticamente não fala quase nada, ele diz uma palavra ou outra, né? É uma pessoa que mantém todo o seu raciocínio, ele não tem comprometimento disso. Muitas vezes as pessoas acham que vai estar envolvido também essa questão do raciocínio. Ele pode ter algumas alterações cognitivas, como memória, percepção, mas geralmente ele está com todo, como a gente diz, com todo o tino, certo? Ele sabe que ele não está conseguindo muitas vezes. E são pessoas que estão no dia a dia, né? Tem profissionais né, de todas as áreas, porque qualquer pessoa pode ser acometida. E isso, de uma hora para outra, vem trazer um dano imenso na vida dessa pessoa que fica acometida. Ana, quais são os principais sintomas de uma afasia? Afasia é uma doença ou é um sintoma? Então, Carla, ela varia. Porque se for uma afasia progressiva primária, ela pode ser a doença, né? Ela pode realmente abrir um quadro demencial com o comprometimento da linguagem. Então, tem autores que diz que ela é um sintoma dentro do processo degenerativo, outros dizem que ela é a própria doença degenerativa. No caso da afasia secundária a uma lesão neurológica adquirida, como AVC, tumor e a questão de traumatismos, a gente vai ver um envolvimento, como a gente estava falando, da linguagem oral e escrita, né? Então, a pessoa, ela realmente tem dificuldade na expressão ou tem dificuldade na compreensão, né? Então, assim, a gente vê claramente, né, que o paciente não consegue escolher a palavra, né? Nós temos o nosso computador na cabeça, né? E que a gente tem o que a gente chama de léxico mental. Então, eu vou escolher uma palavra e na hora de escolher essa palavra não vem. E eu posso até trocar, em vez de dizer lápis, eu digo caneta, em vez de dizer cachorro, eu digo gato, ou eu posso trocar com uma palavra totalmente diferente, certo? Então, um sintoma que a gente chama é esse, são as parafasias, né? Outros sintomas é a perseveração. Ela quer falar e ela repete o estímulo anterior. Então, ela quer dizer uma palavra, mas ela ficou presa naquele estímulo passado e ela diz, vai falar e fica presa naquela palavra. Né? Então, tem vários sintomas, eles precisam, lógico, a pessoa que tem, né, que é acometida com quadríceps, precisa ser acompanhada pelo neurologista que vai encaminhar para uma avaliação da linguagem com o fonoaudiólogo, ok? Aí, a gente tem essas manifestações todas para conversar com as pessoas que estão acometidas e seus familiares. Porque, assim, é desastroso para a família também. A gente está recebendo aqui também, que acabou de chegar, o professor de Neurologia do Centro de Ciências Médicas da UFPE, Breno Barbosa, que também é um parceiro do Saúde ao Tema. Breno, seja muito bem-vindo aqui novamente. Obrigado, Bel, pela sua acolhida. Obrigado à professora Ana Cláudia por ter aceitado o nosso convite para discutir esse tema tão importante e relevante sempre, mas que está em alta pelo mês de junho, né, que é o mês de conscientização sobre as afasias. E obrigado também à Carla Bianca, que é nossa aluna do curso de Medicina e que vai participar aqui no bate-papo hoje. Continuando a nossa conversa, Ana, quais são as causas principais? Por exemplo, você falou da afasia que é um sintoma e a afasia que é a doença. Quais são as causas principais dessa afasia que é uma doença? Quando a gente fala da degeneração, né, é um paciente que apresenta um quadro neurológico degenerativo que pode trazer afasia progressiva primária. Então, eu acredito que foi em 2021 que surgiu a questão de Bruce Willis, né, que ele teve, eu acho que foi mais ou menos isso, que ele foi aposentado, né, um ator extremamente famoso, norte-americano, e que ele foi aposentado por ter um quadro de afasia. Então, a população realmente, a gente que acompanha os pacientes com afasia, muita gente ficou sem saber que tipo de afasia é esse, né? E a gente via que, assim, não foi uma coisa brusca, como no caso que a gente tinha falado de uma afasia secundária a um AVC, a um traumatismo crânio cefálico ou a tumores também. Mas, assim, que também aí não é tão brusco, mas, assim, é um quadro que é secundário a uma patologia neurológica. Né? No caso da afasia progressiva primária, o nome já está dizendo, ela é primária. Ela já faz parte do quadro da doença. Né? E aí já é uma doença degenerativa, que ela vai acontecendo aos poucos, vamos dizer assim, para ficar mais claro. Né? Ela vai evoluindo o comprometimento, ele não é súbito. Okay? Não sei se respondi, mas aí a gente vai... Respondeu sim. Doutor Breno, eu queria lhe perguntar como é que a afasia começa a se manifestar em uma pessoa. Essa apresentação da afasia, ela tem relação com a causa da afasia, né? Então, como a professora Ana Cláudia bem explicou, afasia é o nome de uma situação. Ela não é exatamente uma doença. Várias doenças podem cursar com afasia. Então, se for uma afasia relacionada a um trauma craniano, por exemplo, a pessoa caiu da moto sem capacete, machucou o lado esquerdo do cérebro, formou um hematoma. Então, ela vai ter dificuldade de se expressar de forma súbita relacionada a esse evento, de se expressar ou de compreender. Já se for uma afasia relacionada a um AVC, por exemplo, que é quando ocorre o entupimento ou a ruptura de um vaso sanguíneo no cérebro, essa afasia tende a ser também de forma súbita, né? Nós em neurologia, chamamos de uma apresentação ictal, um ictus, é um episódio, é um evento. Então, esse indivíduo tem ali o AVC, o lado esquerdo do cérebro geralmente é o responsável pelo comando, é o departamento da linguagem no cérebro na maioria dos indivíduos. Então, esse indivíduo vai experimentar uma série de dificuldades, como dificuldade em mexer o lado oposto do corpo, a boca torta. E quando tentar se expressar, ou quando a gente falar com ele ou com ela, esse indivíduo não vai compreender e vai ter dificuldades também de encontrar palavras, e tem graus variados, né? Depende, tem formas que predomina a dificuldade de compreensão, tem formas que predomina a dificuldade de expressão. Uma terceira apresentação, e essa é especialmente relevante no contexto hoje do mundo, com as pessoas envelhecendo cada vez mais, com o aumento de doenças degenerativas da família do Alzheimer, né, é que algumas demências, doenças degenerativas, podem iniciar com dificuldade de linguagem. Então, o mais conhecido é a dificuldade de memória, todos lembram do Alzheimer, frente a uma situação de perda progressiva de memória. Mas poucos sabem que o Alzheimer e outras demências, como a demência frontotemporal, podem, de forma atípica, se apresentar como um distúrbio progressivo da linguagem. São as afasias progressivas primárias, e aí, nesse caso, a manifestação não se dará num curto intervalo de tempo. Geralmente, com o passar de semanas, de meses, raramente um ou dois anos, esse indivíduo vem lá com a perda progressiva de vocábulo, dificuldades de se expressar, simplificação, uso de palavras genéricas, que é um pouquinho do que a gente pode explorar mais nesse programa. Mas eu queria lembrar também que algumas formas de afasia podem se apresentando aos poucos, e essas três causas que eu falei provavelmente estão entre as mais frequentes, né? Porque o trauma craniano, o AVC e as demências são situações muito comuns do ponto de vista epidemiológico. Ana, a afasia tem estágios de desenvolvimento? Ela pode ser mais leve em algumas pessoas e se agravar em outras? Como é que a gente pode caracterizar esse desenvolvimento da afasia nos pacientes? Pois é, quando a gente fala da afasia secundária a uma lesão, né, como no caso do traumatismo, como o doutor Grilo falou, e do AVC, então vai depender da área que foi acometida, certo? Então, com uma maior área acometida no hemisfério esquerdo, né, vai mais envolvimento da linguagem ele vai ter. Então, assim, a gente percebe que, por exemplo, a gente chama daquelas áreas centrais, né, que são as áreas que envolvem mais os sítios da linguagem no cérebro, certo? A gente sabe que existem várias conexões no nosso cérebro e, graças a Deus, isso ajuda a gente voltar a algumas funções, né? Por isso que é necessária a reabilitação. Então, tem pacientes que eles têm um comprometimento maior, dependendo se a área que foi acometida foi uma área maior. Ou como a gente também diz, assim, uma área mais caprichosa, né, que pega justamente aquele centro da fala e da linguagem, certo? Principalmente da linguagem, como a gente fala. Então, esse paciente, ele vai progredir, melhorar desse quadro, né, porque quando acontece a lesão, esse cérebro, aí o doutor Breno pode falar melhor do que eu, ele fica mais comprometido e aí com o tempo ele vai melhorando, porque existe essa neuroplasticidade, né, essa recuperação do cérebro. Se ele for fazer um acompanhamento com um fonoaudiólogo, né, ele vai direcionar essa recuperação para ele ter mais possibilidades de ganhos. Agora, lógico, a gente tem pacientes que estão muito comprometidos e, assim, ele vai passar anos em tratamento e aí ele vai melhorar em alguns aspectos, mas, assim, às vezes, dificilmente, essa linguagem ela não volta, né, como um todo. Como a gente vai ter quadros em que houve o comprometimento, foi menor e, com o tempo, ele foi melhorando mais ainda e esse paciente consegue voltar as suas funções laboriais, né, que a gente diz, né, ele volta, nós temos vários, graças a Deus, pacientes que voltaram às suas atividades funcionais, né, de voltar para o trabalho, lógico, com certas adaptações, né, mas que eles conseguem recuperar ou então até modificar, né, a sua, o seu trabalho, né, porque era um trabalho, por exemplo, eu tive uma paciente que era professora universitária e que ela, logo de início, ela disse para mim, eu não quero voltar para a sala de aula, eu não quero me expor numa sala de aula, né, porque querendo ou não, né, e aí, assim, ela foi trabalhar com outras coisas, mas ela não deixou de ser funcional. Entendi, Ana. Doutor Breno, Ana já falou um pouquinho das possíveis complicações da afasia, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais. Essa afasia pode trazer algum prejuízo para o paciente a longo prazo? Ela traz prejuízos significativos, Bianca. Por quê? Imagina você ter a incapacidade de se expressar ou de compreender. Então, a relação humana, ela depende muito da comunicação, né? E como a professora Ana Cláudia bem falou, a gente não está falando aqui de um distúrbio apenas da fala. A fala é um dos aspectos da linguagem, é um aspecto motor, articulatório, mas os indivíduos com afasia, eles experimentam uma dificuldade grave de se comunicar em termos mais amplos. Então, isso aí, como eu venho falando, a relação humana depende disso, né? Então, são pessoas que se tornam dependentes de terceiros, porque ela perde sua autonomia. Imagina você ir num restaurante e não conseguir pedir o que quer comer. Imagine em casa você não conseguir se comunicar com o filho, com a filha, né, ou com o parceiro ali no dia a dia. Então, essa pessoa passa a depender da supervisão de terceiros, em graus variados. Alguns vão precisar muito, porque tiveram uma lesão grave, importante. Outros, por terem uma lesão pequena, que permitiu ali uma plasticidade, uma reabilitação, eles podem ir acomodando essas dificuldades e melhorando, mas as repercussões são dramáticas. Isso é tão sério que a gente, às vezes, quando está na emergência e vê um paciente com AVC, que pegou a área da linguagem, esse indivíduo está desenvolvendo um AVC com afasia, isso é importante para a gente tomar algumas decisões. Então, por exemplo, para falar um pouquinho do universo da neuro, alguns tipos de AVC, eles são tão leves que a equipe médica vai meio que observar esse paciente e vai dar um tempo para esse cérebro se recuperar por meios próprios. São aqueles AVC que nós chamamos de AVC minor. Ele é tão pequenininho, uma isquemia pequena, que não compensa eu submeter esse paciente a terapias agressivas ali numa emergência, né? Terapias para reperfundir esse vaso que tem entupido, por exemplo. Agora, se esse AVC minor for na área da linguagem e a limitação que o paciente está ganhando é uma afasia, por menor que seja essa isquemia, isso é suficiente para a equipe médica tomar decisões no sentido de tentar, sim, reperfundir esse vaso, entendendo que os riscos não superam os benefícios. Você não pode deixar o indivíduo com uma sequela relacionada à linguagem de um AVC, né? Isso seria dramático, traz graves repercussões para a vida do indivíduo. Então, acho que a principal complicação, ou principal repercussão, é a perda de funcionalidade, a perda de autonomia, porque a pessoa fica muito limitada, né, quando evolui com a perda da capacidade de se comunicar. Ana, muitas pessoas confundem a afasia com outra condição, que é a disartria, né? Que é a perda da capacidade de fala. Qual é a diferença entre essas duas condições? É uma pergunta bem caprichosa mesmo, porque, veja, a disartria também é decorrente de uma lesão neurológica, né? Então, assim, as duas partem da mesma causa, ok? Só que quando a gente tem o envolvimento da disartria, eu tenho o que a gente chama de transtorno da fala. Eu tenho o envolvimento da musculatura, eu tenho o envolvimento de todo o trato, né, fonatório, que a gente diz que também é comandado pelo cérebro, né? Então, o neurônio está comandando lá para a minha musculatura abrir a boca, para eu estirar a língua, para eu falar com a voz mais nasal ou menos nasal, né? Então, quando eu vou dizer manhã, eu estou usando mais nasalidade. Quando eu digo casa, eu estou falando com a baixo a boca, sem a participação do nariz. Então, todos esses comandos é feito pelo cérebro. Então, se eu tenho uma lesão na área motora, né, que também vai pegar toda essa parte articulatória, né, a ressonância, né, do som mais nasal, mais oral. A questão também até respiratória, né? Eu quero dizer uma palavra, eu quero dizer uma frase grande, então eu preciso ter uma capacidade respiratória para falar aquela frase mais extensa. Então, isso também pode estar comprometido. Então, na disartria, eu tenho um comprometimento motor, que a gente diz que fala é uma função motora, né? E, no caso da afasia, a causa compromete a linguagem, é a minha escolha da palavra. É como o doutor Breno até colocou, que foi ótimo, assim, eu quero expressar alguma coisa no meu dia a dia, e essa expressão não vem porque eu não consigo escolher a palavra certa para dizer determinada coisa, certo? Então, aí é mais um envolvimento da linguagem. Eu posso ter um paciente com a disartria e com a afasia, né? E aí a gente vê que vai ter que trabalhar as duas coisas, né? Tanto as questões motoras desse paciente, como também a questão da linguagem. Eu queria que a senhora conversasse mais um pouquinho com a gente sobre como é feito o diagnóstico de uma afasia, seja ela progressiva primária ou uma secundária, algum evento. Vocês querem que eu responda ou a professora Ana Cláudia? Eu confesso que eu não sabia para quem era a pergunta. Era para a senhora. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho. Acho que, aproveitando a pergunta da Bianca, professora, se a senhora puder nos falar na questão do diagnóstico, mas como é a avaliação da linguagem, né? Como é que você recebe esse paciente? Qual é que chama a atenção nessa entrevista? Quais são alguns instrumentos que o fonoaudiólogo usa aí para dar um diagnóstico preciso? Ah, ok. Pronto, nós fazemos o diagnóstico justamente do comprometimento da fala, do comprometimento da linguagem, né? O diagnóstico, assim, a gente já recebe o encaminhamento do médico, que ele já tem um quadro, né, com alteração, né, de linguagem e fala. Às vezes, assim, a gente é que também dá mais ou menos esse diagnóstico. Então, o que é que acontece? Um paciente chega para a fono, assim, eu atendia paciente no Lincoln Hospital, né? Trabalhei 20 anos na restauração, né, que foi minha grande escola, e aí a gente era solicitado para fazer a avaliação do paciente. Existe a avaliação à beira do leito, que é uma avaliação mais simples, né, mais breve, que a gente pode utilizar até os objetos que o paciente tem ali, né, mas, assim, existem protocolos de avaliação da linguagem e também protocolos de disartria breve para a beira do leito, tá? Que eu vou fazer com o paciente lá no hospital e vou acompanhando, porque como ele está hospitalizado e aconteceu ali naquele momento, ele, lógico, no primeiro dia a gente não avalia, a gente aguarda, porque esse cérebro, como a gente falou, ele vai estar se organizando. E ele vai mudando impressionantemente de um dia para o outro. Né, com dias, então a gente vai acompanhando esse paciente até o momento que a gente perceba que, assim, não, agora, mais ou menos com uns 10, 15 dias, porque, assim, aí dizer que o paciente passa esse tempo todinho no hospital, passa. E dependendo do hospital, lá na restauração, a gente passava vários dias com o paciente acompanhando. Então a gente percebia qual o momento que a gente via que aquele quadro se estabilizou. Aí a gente faz a avaliação do protocolo propriamente dita, certo? Antigamente, a gente tinha protocolos que vinham da Europa, que vinham dos Estados Unidos, que eram protocolos que não atendiam a realidade da nossa... Eu estou dizendo antigamente, gente, porque eu sou uma fonossaura, né? Eu cheguei a pegar, né, essa parte, mas, né, que a gente importava, né, esses instrumentos e que eles não estavam adequados à nossa realidade, né? Então, assim, mostrar um iglu para um sertanejo é você pedir para ele realmente não saber dizer o que é, porque ele não vai conhecer, né? Se ele não viu em foto, se ele não viu, ele não vai saber o que é, certo? Então, a gente precisava de ferramentas que tivessem adequada à nossa realidade. Então, em 2016, surgiu o protocolo Montreal-Toulouse, né, que é o MTL Brasil. Né, a gente usava antes o MTL Breve, que também foi feito um estudo multicêntrico, inclusive o doutor Manuel Caetano, aqui em Pernambuco, participou. Né, então, era a ferramenta que eu usava, né, que é um protocolo breve para a gente fazer a avaliação dos pacientes à beira do leito e também ele era muito útil para os consultórios, né? Hoje a gente tem uma ferramenta mais robusta, né, que é esse protocolo, que é o MTL Brasil, que a gente vai ver, vai mostrar figuras para o paciente, para ele dizer, se ele consegue dizer o que é que ele está vendo, vai mostrar cenas, mais de uma cena, e a gente fala... uma frase que está relacionada a uma das cenas, ele vai apontar. Então, A gente vai ver a parte da compreensão dele, a parte da expressão, a parte da linguagem automática. Então, ele consegue contar até 10, ele consegue dizer os dias da semana, ele tem alguma... Assim, então, a gente vai tentar ver tudo que o paciente pode apresentar, tanto na parte oral, como também na parte escrita, se é um paciente alfabetizado, né? Porque a gente também tem que ver, saber qual o nível, qual é a escolaridade desse paciente, porque eu não posso cobrar dele o que ele não pode dar, né? Então, não adianta a gente mostrar coisas mais complexas de um paciente que tem um nível de escolaridade mais baixo, né? Então, como eu vim de uma realidade de hospital público, a gente se deparava muito com isso, né? Então, com um paciente que a gente só fazia a parte oral mesmo, porque ele era analfabeto, porque ele tinha 1 ou 2 anos só de escolaridade, né? E a gente escutava muito ele dizendo, não, eu aprendi a escrever meu nome, né? Então, a gente sabia que não tinha como cobrar desse paciente, ok? Mas são testes próprios para que a gente possa ver que tipo de afasia o paciente tem. Se é uma afasia mais de compreensão, se é uma afasia mais de expressão. Gente, existem 8 tipos de afasia e outros que a gente ainda nem, né, que fica, porque assim, o ser humano é muito complexo, né, a gente, é muito difícil a gente botar tudo dentro de uma caixinha. E quando a gente fala de linguagem, a gente fala de, assim, questões culturais, né, questões históricas, questões temporais, né, então é muita coisa dentro para a gente poder falar. Né? E é preciso realmente procurar um fonoaudiólogo que trabalhe nessa área, certo? Não é um fonoaudiólogo que trabalha com crianças, né? Lógico, ele pode também saber, mas geralmente ele se especializa mais no trabalho com adultos e idosos, ok? Inclusive, Breno, já que Ana tocou nesse ponto, quando a gente, os parentes, no caso de uma pessoa que tem suspeita de afasia, começam a notar esses sintomas, eu acho que uma das últimas coisas que eles vão pensar é procurar um fonoaudiólogo. Eles vão na emergência, né? Qual é o médico que pode orientar esse paciente, a família desse paciente, a procurar um fonoaudiólogo quando você chega no hospital, marca uma consulta e afins? Na graduação em medicina, Isabel, nós lutamos para que todos os médicos tenham treinamento para reconhecer, identificar e oferecer caminhos a esse paciente, mesmo que não seja um especialista em neuro, tá? Então, a sua pergunta ela é relevante porque hoje a afasia ela não é uma condição rara. Como a gente falou, são doenças comuns que podem se apresentar dessa forma. Então, não só os médicos, profissionais de saúde deveriam ter algum treinamento, né? A gente luta para isso nos cursos de graduação, para que as pessoas tenham contato ou com o paciente, ou ao menos com esse tema, durante a faculdade, para reconhecer. Então, só para você saber, muitos pacientes nossos com afasia, às vezes teve o AVC, foi na emergência, e acharam que era apenas uma confusão mental. E isso né, a professora Ana Cláudia sabe disso. Então, eles às vezes voltam para casa com outras orientações, achando que é só a pessoa confusa. Então, pode parecer uma confusão, na medida que aquela pessoa não consegue se expressar adequadamente, está trocando palavras, mas se esse profissional de saúde faz um olhar mais atento e faz alguns testes simples, como pedir para esse indivíduo nomear alguns objetos ou algumas figuras que estejam disponíveis, pedir esse indivíduo para tentar repetir algumas frases, algumas palavras, ver se esse indivíduo consegue compreender comandos simples ou a leitura e escrita. Então, você rapidinho vê que aquilo não é uma confusão mental, e sim um distúrbio da linguagem. Se isso for de apresentação súbita, isso é uma situação potencialmente grave, pode ser o AVC, esse indivíduo merece ser acolhido, internado e fazer exames, né? Uma tomografia, uma ressonância, então ele vai por um caminho. Agora, se isso é um contexto ambulatorial, imagina que essa pessoa está com essa dificuldade há um bom tempo, não caracteriza uma emergência. Então, ela vai ser encaminhada para uma avaliação especializada. Em medicina, o profissional que mais lida com isso é o médico neurologista mesmo, tá? Por ser o especialista nas condições cerebrais, né? O neurologista vai fazer a avaliação, vai classificar essa afasia e vai dar um diagnóstico etiológico, ou seja, qual a causa dessa afasia. Com frequência, e no cenário ideal sempre, a gente vai pedir ajuda do profissional de fono, fonoaudiólogo ou fonoaudióloga. Como a professora Ana Cláudia bem lembrou, não são todos os fonos que têm a especialização ou que têm a experiência, às vezes são pacientes difíceis, desafiadores, então de preferência um profissional fono que tenha assim uma especialização ou maior experiência, né, na avaliação e na condução de pacientes com afasia, e essas pessoas devem se comunicar, profissional médico, profissional fono, para chegar a uma proposta melhor para esse indivíduo, né, e quais os próximos passos, né, no sentido do tratamento e da reabilitação. E para você que está nos acompanhando, eu lembro que você pode enviar perguntas pelo nosso chat do YouTube. Hoje o Saúde é o Tema está falando sobre afasias e estamos recebendo a fonoaudióloga e professora adjunta do Departamento de Fonoaudiologia da UFPE, Ana Cláudia de Carvalho Vieira, e o professor de Neurologia do Centro de Ciências Médicas da UFPE, Breno Barbosa. Ana, como é que é feito o tratamento da afasia? Veja, a gente tem um acompanhamento com esse paciente, não é um acompanhamento curto, né, não é uma coisa assim que em 6 meses a gente vai dar alta, né, porque é um paciente que demanda muita atenção e um trabalho árduo, né, porque assim, é como você não está mais se comunicando, você não está mais tendo condições de até das relações mais simples, básicas, né. Então, até a gente vê, por exemplo, alguns pacientes que ainda estão debilitados logo no início e eles não conseguem dizer que querem ir no banheiro, né? Então, você precisa realmente de uma atenção muito voltada. A gente fala muito que é um tratamento intensivo. Infelizmente, quando a gente pensa nas questões econômicas, né, na nossa realidade, a gente sabe que é complicado, principalmente quando a gente pensa que é um paciente que necessita de um atendimento público, né? Então, assim, a gente sabe que isso demanda uma energia muito grande financeira e também de tempo e dedicação. Mesmo que não seja financeira, de dedicação precisa. E a gente sabe que a nossa realidade é muito difícil. Você ter alguém que leve o paciente para poder fazer esse acompanhamento, que tenha essa assiduidade, né, e essa intensidade de atendimento, a gente sabe que é complicado. E como eu disse, assim, a gente vai trabalhar, literalmente, a gente vai reabilitar, a gente vai tentar trazer o que eles já tinham, mas que perderam. Então, a gente vai reabilitar a escrita, a gente vai reabilitar a linguagem, né, a sua expressão, para ver como é que eles podem, a compreensão deles. Então, muitas vezes a gente é chamado até de professor, né? Porque vamos voltar a trabalhar mesmo aquela escrita, vamos escrever, vamos ver como é que a leitura também eles perdem, né? Então, a gente vai tentando trazer, né, essas habilidades que eles já tinham, tentando voltar a essas condições. Não é rápido, como eu falei, né? Então, a gente tem muito tempo de acompanhamento. Uma coisa que a gente faz também, aqui no departamento de fono, que eu estou aqui na universidade, a gente tem um grupo de convivência em afasia, que é um grupo justamente de pessoas assim, que mesmo com atendimento individual ou que não conseguiram atendimento individual, a gente tem esse acompanhamento nas terças-feiras à tarde. É pouco, né? Era maravilhoso que a gente pudesse ter até mais dias para esse tipo de trabalho. O grupo, ele tem uma importância enorme, porque ele traz a socialização, o retorno a uma atividade integrativa, social, para esses pacientes. Eles adoram festa, né? Então a gente faz muita atividade, né, cultural, atividade com lanches, né? Porque assim, e eles se encontram com os iguais, né, com pessoas que tiveram as mesmas dificuldades, as mesmas vivências. Existe também muito trabalho com arte e terapia, né? A gente chama até a parte de fonoarte e terapia. Trabalho com música, trabalho com artes, com teatro. Tem o grupo de teatro Ser em Cena, em São Paulo, com a professora fonoaudióloga Fernanda Papaterra, né? Que é um trabalho maravilhoso, né? Que ela se juntou com o ex-paciente dela, Nicolas, que trabalhava com teatro. E eles têm um trabalho maravilhoso de resgate, né, dessa linguagem a partir, né, da encenação. Né? Então, no Sem Cena, vocês têm a gente vê nas peças paciente que não vai dizer uma palavra, mas ele está lá contracenando, ele está lá fazendo as expressões, ele está tendo, né, a sua linguagem corporal, e a gente tem aqueles que já conseguem verbalizar, conseguem ter uma fala mais, né, mais própria. Então, a gente tem todo tipo de trabalho, né? Vai depender muito do caso que o paciente vai ter. Existem também outras, assim, técnicas, né? A gente, eu estou agora tendo uma pesquisa que é com neuromodulação, né, com pacientes, que aí já é utilizando, se recorrendo mais à tecnologia, né, para que a gente possa ter também, como é que a gente diria, aumentar os efeitos do tratamento, né, da terapia em si, ok? Potencializar isso. Entendi. Doutor Breno, eu queria que você falasse um pouquinho se a afasia como doença ou condição tem cura ou o paciente vai ter que conviver com essa doença durante toda a vida? Essa é uma pergunta que a família e o paciente anseiam muito, né, por essa resposta. Então, será que vai ter cura, que vai ficar assim para sempre? E a gente que é da área de saúde tem que sempre se colocar no lugar dessa pessoa, né, entender essa angústia, essa frustração e essa expectativa. A melhor forma de responder é entendendo qual a natureza dessa afasia. Então, como eu falei, a avaliação médica vai ser para encontrar um diagnóstico quanto à causa. Se terá sido uma causa traumática, se terá sido uma causa vascular, como AVC, causas degenerativas, como a doença de Alzheimer e outras demências. Então, dependendo da causa, o prognóstico muda. E não só a causa, o quão resiliente é esse cérebro, qual o potencial de reabilitação, qual o potencial de plasticidade. Então, às vezes a lesão foi pequena, mas pegou uma área muito estratégica da rede de linguagem, um cérebro já menos resiliente, às vezes uma pessoa de maior idade, com outras patologias cerebrais, como microinfartos, microisquemias, um idoso que não tem acesso a uma boa reabilitação da linguagem, ou uma reabilitação tardia, imagina, a pessoa passou um ano lá sem qualquer tipo de avaliação de treinamento. Então, esses pontos que eu listei, eles falam contra a recuperação da afasia. Infelizmente, essa pessoa tende a ficar com essas dificuldades e sofrer as consequências disso. Agora, um outro cenário seria um cenário favorável. Imagine que foi uma afasia relacionada a uma causa tratável, por exemplo, um acidente de moto, mas que essa pessoa teve um tratamento rápido, eficaz, fez algum tipo de cirurgia para remover aquele coágulo no cérebro, e depois do tratamento agudo, teve acesso a uma boa equipe de fono, especializada em linguagem, que fez o acompanhamento correto, fez uma reabilitação bem intensiva ali nas primeiras semanas e nos primeiros meses, e um cérebro do indivíduo jovem, que vai lá e vai acomodar essa alteração da rede de linguagem, vai promover a plasticidade cerebral, que é quando áreas vizinhas vão se remodelando para assumir a função da área que sofreu a lesão. Então, esse é um cenário favorável. Esse indivíduo, possivelmente, com o passar das semanas e dos meses, vai ficar sem dificuldades ou ficaria com dificuldade muito leve, residual, que não traga maior impacto no seu dia a dia. Então, a resposta se vai ter cura ou não depende da lesão, do local da lesão, do tamanho da lesão e de como vai ser a reabilitação de agora em diante, né? Do momento da lesão em diante. Infelizmente, Bianca, na nossa realidade, sobretudo no SUS, tanto por falta de esclarecimento das pessoas, quanto por falta de acesso aos serviços de saúde, muitos pacientes ainda têm ficado sem o tratamento adequado, sem uma reabilitação, né? Sem essa oportunidade. Isso é um desafio que a gente tem hoje no país, em termos de sistema público, é de oferecer mais diagnóstico e uma boa reabilitação para esses pacientes. Então, muitos ainda ficam sem o devido tratamento, e a gente lamenta isso porque vê essa pessoa acumular uma incapacidade que às vezes vai ficando permanente mesmo. Ana, durante a sua fala sobre tratamento, deu para perceber que é muito importante a assistência multidisciplinar do paciente, né? Quais são os profissionais que no tratamento da afasia vão estar envolvidos nessa multidisciplinaridade, nessas diversas áreas? Ok, a gente realmente, porque assim, é um paciente que tem uma alteração neurológica, e aí então quando a gente já fala isso, a gente já pensa que a gente tem que ter um time, né, vários profissionais que vão estar junto para fazer o acompanhamento desse paciente. Geralmente o paciente que tem um quadro de afasia, ele também tem um comprometimento motor, que a gente chama muitas vezes da hemiparesia, né, que é o lado do corpo, tanto o braço como a perna. Então, muitas vezes, fica mais no braço o comprometimento. E ele vai precisar, então, da fisioterapia e da terapia ocupacional, né, para poder resgatar atividades com a mão. Eles vão ter que aprender também a usar o lábio, na maioria das vezes são pessoas destras, então vão precisar usar a mão esquerda para escrever, tudinho, porque ele vai ter esse comprometimento na mão direita. Então essa equipe com esses profissionais é muito importante. A gente troca muita figurinha, né, com tanto com o físico, com a TO. Então, eu me lembro, quando eu atendia domiciliar, eu raramente marcava o meu atendimento depois da físio, porque o paciente já estava cansado e eu precisava muito desses neurônios para poder participar, porque cansa, gente. A atividade de linguagem cansa muito, consome muito neurônio. Neurônio é assim, energia, né? Então, assim, logo depois da fisioterapia, o paciente estava cansado, então a gente já não consegue muita coisa. Então, a gente ajustava esses horários. Então, o paciente também que pode fazer atividades com musicoterapia, né, como eu falei antes. Então, ter um terapeuta que trabalhe com essa questão da música também ajuda muito, porque além de dar esse suporte, né, também trabalha um pouco do humor desse paciente, traz a ele, assim, esse nível de satisfação. Então, a gente vê também, eu indicava muito o paciente para fazer trabalho com artes, né, trabalhar com outras atividades que podiam também estar associadas a ele. Lógico, tudo sob o comando de um neurologista, né, que a gente precisa realmente que ele esteja, ele ou ela, esteja né, compactuando com todas essas atividades para o paciente. E um psicólogo, que eu acho muito importante ter um acompanhamento psicológico. Nem sempre a gente, aí da mesma forma, eu preciso de um psicólogo que trabalhe com a área. Porque eu já tive paciente que foi para psicólogo e o psicólogo disse, como ele não falava muito, eu não podia acompanhar. Né? Mas existem psicólogos que trabalham justamente com pessoas que têm essas dificuldades de comunicação. Né? Mas aí a gente tem que também ajustar. Um nutricionista, então, gente, é um leque. Porque assim, é uma pessoa que precisa ver porque se ele teve um AVC, como é que está essa dieta, por que, é que ele teve esse AVC, quais foram os fatores, né, desencadeadores desse processo. Então, é um acompanhamento, a gente sabe que obesidade, sedentarismo, né, então tudo isso vai trazer perdas para esse paciente, né, esse comprometimento. Né? Então, realmente é uma gama de profissionais que vão estar junto para esse acompanhamento. Entendi. Eu queria saber de tudo, se esse tratamento, ele é limitado unicamente para as afasias, ou ele também vai auxiliar nas causas dela, no caso de uma afasia secundária? Sobre o tratamento da causa da afasia, como eu falei, às vezes são situações médicas que pedem um tratamento extremamente especializado, né? Então, o paciente que teve AVC, ele além da reabilitação, ele vai ganhar uns cuidados quanto a esse AVC. Numa fase aguda, ele precisa de terapias para reperfundir o vaso, estabilizar a pressão. Numa fase de acompanhamento, ele precisa de intervenções para proteger novos eventos vasculares, né? Eles vão usar alguns remédios, como o AS, as estatinas. Foge até um pouquinho o objetivo nosso falar detalhadamente sobre isso. O paciente que sofreu trauma craniano, ele tem um tratamento na fase aguda, alguns vão precisar de tratamento cirúrgico, outros vão ser apenas uma conduta observadora, né, de expectar, de ver o cérebro melhorar sozinho. Já no caso das demências que cursam com afasia, a gente precisa entender qual o tipo de demência. A mais comum no Brasil e no mundo é a doença do tipo Alzheimer, demência do tipo Alzheimer. Então, existem sim alguns remédios que, infelizmente, ainda não promovem a cura, né, nem são capazes de mudar o curso da doença, mas trazem mais qualidade para esse paciente, para o dia a dia, maior presença, maior engajamento nas atividades. Então, o neurologista vai oferecer alguns fármacos que melhoram a qualidade de vida desse paciente e, por tabela, da família, que vai lidar com a pessoa com menos ou com dificuldades mais leves. Outras causas de demência podem também cursar com afasia. A principal delas, não em termos de frequência, porque o Alzheimer é a mais comum, mas em termos de significado, de frequentemente acomete a linguagem, é a demência frontotemporal, que são doenças que acometem mais os lobos frontais e temporais do cérebro, vão causando atrofia dessas estruturas, e o frontal e o temporal esquerdo têm papel importantíssimo na rede de linguagem. Então, o indivíduo vai começar a cursar com essas dificuldades, né, de se expressar, de encontrar palavras, perda de fluência, agramatismo. E um bom fonoaudiólogo vai testar isso para a gente, vai trazer maior clareza para esse diagnóstico. Também são doenças, as demências frontotemporais são doenças consideradas degenerativas, ainda sem cura, infelizmente, mas que vai ter alguns fármacos que podem trazer maior qualidade para os distúrbios do comportamento, para a questão do sono, para o transtorno de humor que vem junto aí, às vezes, com essa dificuldade de linguagem. Então, o acompanhamento médico vai se debruçar um pouquinho sobre esses aspectos, lembrando que sozinho não se faz muita coisa. Então, são pacientes que precisam de uma reabilitação multiprofissional, né? Como a professora Ana Cláudia bem colocou. Vários profissionais da saúde podem fazer a diferença na vida desse paciente. Ana, quais são os serviços públicos de saúde que podem auxiliar no diagnóstico e no tratamento da afasia? Veja, inicialmente, se for como é um quadro inicial por um AVC, alguma coisa assim, então a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o paciente tem que ir para uma urgência neurológica, né? Inclusive, assim, a gente sabe, por exemplo, que a entrada de um AVC numa urgência pública, ela é prioritária. Então, assim, se perceber que o paciente está tendo um quadro que é um AVC, que a gente fala até do SAMU, né, sorria, né, toda aquela atenção que a gente tem, né, justamente dos sinais do AVC, né, sorria, abrace, canta o M é de música, mas pode ser a fala, como o doutor Breno até colocou, e aí o U é, né, justamente da urgência. Então esse paciente pode ir direto para uma emergência como a restauração, como o hospital Pelotas, né, que são hospitais referências, né, para essa emergência neurológica. Porque se a gente vê muito lá no HR, o paciente foi para a UPA, voltou, foi de novo e restaram, perde aquela janela de 4 horas, que é super importante para começar o tratamento, né, antrombolítico, que pode ajudar muito esse paciente. Gente, a gente pensa que não acontece, mas eu cheguei a ver uma paciente, que eu vi o vídeo dela lá na restauração recentemente, em que ela está tendo, a gente vê ela tendo quadro de AVC, um AVC, assim, um comprometimento justamente do braço e da mão direita, puxando a perna. Ela estava com uma criança de 3 anos e ela foi socorrida em menos de 4 horas. E quando eu fui avaliá-la, ela não tinha nenhum déficit de linguagem. Eu fiquei impressionada. Inclusive, não tinha mais o déficit motor também. Porque ela foi atendida, lógico. O caso dela foi, assim, em tanto que eu cheguei para ela e disse assim: quem foi a pessoa que teve essa ideia maravilhosa de lhe trazer logo para a restauração, nesse primeiro momento? Ela disse: não, porque a mãe da minha patroa é médica da restauração. Aí eu digo: pronto, mas não é porque ela era médica que ela entrou rápido, não. Ela levou, ela sabia que podia levar para lá, e o atendimento foi rápido porque era um AVC. Né? Não foi por causa da médica, entendeu? Mas assim, ela tinha essa compreensão. Isso é muito importante para a população, porque a gente pode diminuir esse déficit nessa janela de 4 horas. Inclusive, eu já tive outros casos em que a gente percebeu isso, né? Que se não tivesse tido o tratamento logo inicial, o comprometimento podia ter sido muito maior, certo? Então, a gente já pensa que nos serviços, né, se a pessoa tiver tendo um AVC, tem que ir direto para os serviços de urgência, né, do SUS, né, caso você tenha particular, tem os hospitais, né, particulares que tem esse atendimento, né, o Português, o Santa Joana, né, e aí, né, o Esperança, então vários hospitais que tem esse atendimento. Caso o paciente, já esteja com o quadro de afasia, já esteja tudo instalado, e aí ele vai precisar de um acompanhamento fonoaudiológico, e assim, é importantíssimo que ele esteja sendo acompanhado por um neurologista, né, assim, porque às vezes esse paciente vai para o neurologista logo no início e depois não tem mais esse acompanhamento. E a gente precisa que ele esteja, né, sendo acompanhado, né, manter essa periodicidade. E aí ele vai ter o acompanhamento. Existem atendimento domiciliar e atendimento de consultório na rede privada, e a gente tem o atendimento ambulatorial, né? A gente tem atendimento no HC, a gente tem atendimento no Hospital da Restauração Ambulatorial. Geralmente na restauração se pega mais os pacientes que são egressos do hospital, por conta da demanda, mas são pacientes que são acompanhados. A gente tem a clínica de fonoaudiologia aqui no departamento de fonoaudiologia, que a gente faz acompanhamento a esses pacientes. Agora são pacientes que é Rede SUS, né, de Recife, né, nós temos vínculo com a Rede SUS, e em ambulatórios das universidades, como ambulatórios não, né, as clínicas e escolas, né, como na Unicap, e eu acredito que a São Miguel tem, eu confesso a vocês que eu não sei se São Miguel está com um acompanhamento. Nós temos o FAV, né, que é a Fundação Altino Ventura, que também tem acompanhamento ambulatorial, né, para pacientes com comprometimento neurológico, inclusive com casos de afasia. Ok, a gente está com um tempo bem curtinho, então eu vou pedir para o professor de Neurologia do Centro de Ciências Médicas da UFPE fazer uma fala final. Breno, eu passo a palavra para você. Uma fala curtinha, porque a gente já está encerrando. Gente, eu achei positiva a conversa de hoje. É sempre uma oportunidade de esclarecer, né, nossos ouvintes, comunidade UFPE, profissionais de saúde, estudantes de graduação, sobre esse tema. E nesse bloco da Neurologia Descomplicada, que a gente tem feito uma vez por mês, a gente tem trazido temas de interesse da sociedade, né? Então, debater afasias é muito importante, é uma situação muito comum. A gente espera que todos tenham aproveitado o programa. Em nome do projeto de extensão, eu agradeço a rádio, Paulo Freire, a Isabel, a Carla Bianca, que é nossa aluna do curso de medicina, a professora Ana Cláudia, do departamento de fono. E é quando a gente faz uma conversa entre amigos e um foco interdisciplinar, o saldo é sempre positivo, eu fico muito satisfeito. Obrigado. Eu que agradeço, eu agradeço também a professora do departamento de fonoaudiologia da UFPE, Ana Cláudia de Carvalho Vieira, e também a Carla Bianca Leite, estudante de medicina, que fez as perguntas junto comigo. Saúde é o Tema está encerrando por aqui. Eu lembro que essa edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro deste programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE, eu, Isabel Baé, João Pedro Rodrigues e Lívia Maria, em conjunto com os alunos do bloco de podcast Neurologia Descomplicada, sob orientação da professora Ana Veloso. Nas redes sociais, Talman Batista, também de jornalismo. Na coordenação de transmissão e streaming ficou Lívia Maria, sob a orientação de Igor Cabral. Na edição de podcast, Isabel Baé. Tchau e até o próximo Saúde é o Tema. Saúde é o Tema, uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, e da Universitária FM 99.9 MHz, com apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf.